muito mais fácil do que continuar caminhando, né, irmão? Mas aqui não. Zona Sul, Zona Norte, todo mundo entrujado com o mesmo objetivo, cê tá ligado? É assim. Na beirada do brejo, se algum privilégio ou benefício, fazendo a cara, a nossa cara, é o som. Chegando na adição, mostrando a real do cotidiano. Mó embaçada, hein? X9, o joio, o trigo, o pobre, o rico, o preto, o branco. Diferença, contraste, enfim. Deus sabe quem é quem e o que faz. Relaxa, mas não relaxa muito não, não deixa baixo, hein? É o trem.